que fez Jesus para derramar tanto bem, e só bem por onde quer que passou. Os Santos Evangelhos transmitiram-nos outra biografia de Jesus, resumida em três palavras latinas que nos dá a resposta. Obedecia, em latim, erat subditus illis. Hoje, que o ambiente está cheio de desobediência, de murmuração, de desunião, devemos estimar especialmente a obediência. Sou muito amigo da liberdade e, precisamente por isso, amo tanto essa virtude cristã. Devemos sentir-nos filhos de Deus e viver com o empenho de cumprir a vontade do nosso Pai, de realizar tudo segundo o querer de Deus, porque nos dá na gana, porque é a razão mais sobrenatural. O espírito Opus Dei, que tenho procurado praticar e ensinar desde há mais de 35 anos, fez-me compreender e amar a liberdade pessoal. Quando Deus Nosso Senhor concede a sua graça aos homens, quando os chama com uma vocação específica, é como se lhes estendesse a mão, uma mão paternal, cheia de fortaleza, repleta sobretudo de amor, porque nos busca um a um, como filhas e filhos seus, e porque conhece a nossa debilidade. O Senhor espera que façamos o esforço de agarrar a sua mão, essa mão que Ele nos estende. Deus pede-nos um esforço, prova da nossa liberdade. E para conseguirmos isso, temos de ser humildes, temos de sentir-nos filhos pequenos e amar a bendita obediência com que respondemos à bendita paternidade de Deus. Convém deixar o Senhor meter-se nas nossas vidas e entrar confiadamente, sem encontrar obstáculos nem recantos obscuros. Nós, os homens, tendemos a defender-nos, a apegar-nos ao nosso egoísmo. Sempre tentamos ser reis, ainda que seja do reino da nossa miséria. Entendei, através desta consideração, por que motivo temos necessidade de recorrer a Jesus, para que Ele nos torne verdadeiramente livres e, dessa forma, possamos servir a Deus e a todos os homens. Só assim perceberemos a verdade daquelas palavras de São Paulo. Agora, porém, livres do pecado e feitos servos de Deus, tendes por fruto a santificação e, por fim, a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, ao passo que o dom gratuito de Deus é a vida eterna em nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos precavidos, portanto, visto que a nossa tendência para o egoísmo não morre e a tendência e a tentação pode insinuar-se de muitas maneiras. Deus exige que, ao obedecer, ponhamos em exercício a fé, porque a sua vontade não se manifesta com aparatoso ruído. Às vezes, o Senhor sugere o seu querer como que em voz baixa, lá no fundo da consciência, e é necessário escutar atentamente para distinguir essa voz e ser-lhe fiel. Muitas vezes, fala-nos através de outros homens, e pode acontecer que, à vista dos defeitos dessas pessoas, ou pensando que não estão bem informadas, ou que talvez não tenham entendido todos os dados do problema, surja uma espécie de convite a não obedecermos. Tudo isso pode ter um significado divino, porque Deus não nos impõe uma obediência cega, mas uma obediência inteligente. E temos de sentir a responsabilidade de ajudar os outros com a luz do nosso entendimento. Mas sejamos sinceros connosco próprios. Examinemos em cada caso se o que nos move é o amor à verdade ou o egoísmo e o apego ao nosso próprio juízo. Quando as nossas ideias nos separaram dos outros, quando nos levam a quebrar a comunhão, a unidade com os nossos irmãos é sinal certo de que não estamos a atuar segundo o Espírito de Deus. Não esqueçamos. Para obedecer, repito, é preciso humildade. Vejamos de novo o exemplo de Cristo. Jesus obedece e obedece a José e a Maria. Deus veio à Terra para obedecer e para obedecer às criaturas. São duas criaturas perfeitíssimas. Santa Maria, nossa mãe, mais do que ela, só Deus. E aquele varão castíssimo, José. Mas criaturas. E Jesus, que é Deus, obedecia-lhes. Temos de amar a Deus para amar assim a sua vontade e ter desejo de responder aos chamamentos que nos dirige através das obrigações da nossa vida corrente. Nos deveres de Estado, na profissão, no trabalho, na família, no convívio social, no nosso sofrimento, no sofrimento dos outros homens, na amizade, no empenho de realizar o que é bom e justo.